Conviver será difícil essa semana. Querida Julie, que semana difícil você teve. Lamento que Michael tenha estado distante e irritado. Nos últimos tempos, as coisas de fato não têm dado muito certo para vocês. É compreensível que num dia como este, minhas palavras sobre a versão Monte Tabor de Michael pareçam vazias e meu elogio da beleza do casamento soe irreal. Seus comentários me recordam de algumas críticas feitas ao livro de meu marido, Casamento, O Mistério do Amor Fiel. Algumas pessoas disseram que ali se propõe um ideal tão elevado do casamento, que é de fato inalcançável, um conto de fadas, um livro que só faz sentido para recém-casados. O pior, disseram, é que tal elogio da grandeza do casamento pode levar os casais a acreditarem que são poucas as dificuldades da vida conjugal. O que mais adiante poderia levá-los a perder a coragem rapidamente diante dos problemas e a concluir que seu amor era uma ilusão e que seu casamento não merece ser salvo? Esse seria um erro catastrófico. Nossas imperfeições nos acompanham aonde quer que vamos, mesmo dentro de nosso casamento, belo como este seja. É preciso ser muito ingênuo para acreditar que, quando uma pessoa se casa estando apaixonada, todos os seus defeitos, seu orgulho, seu egoísmo, sua teimosia e sua mediocridade evaporam no mesmo instante. Somos seres muito imperfeitos. Quanto mais envelheço, mais tenho certeza de que, sem Cristo, nada podemos. Por mais que você e Michael desejem amar, por mais que tenham sido feitos para o amor, seu casamento é suscetível a conflitos, os quais podem se instalar com incrível rapidez. Era inevitável que descobrissem o quanto são imperfeitos quando se trata de viver o amor dia após dia no verão e no inverno. A próxima sexta-feira será a Sexta-feira da Paixão, o dia em que a Igreja comemora a morte de Cristo na cruz. Depois da crucificação de Cristo, os apóstolos sofreram desolados por alguns dias, pois a missão do Salvador parecia ter sido derrotada. No entanto, como puderam Pedro, Tiago e João esquecer a transfiguração de Cristo no Monte Tabor, pela qual se revelara a eles a sua divindade? Assim como os apóstolos, após a crucificação, você está agora passando por um período de trevas, o que é inevitável no casamento. O crucial nesse momento é trazer de volta à sua mente a gloriosa visão de Michael no Monte Tabor, que lhe foi dada no momento em que você se apaixonou. O que viu ali, mesmo que agora pareça uma ilusão, foi o verdadeiro Michael. Aquela visão transfigurada era real, não era um produto da sua imaginação. Suponha que você não tivesse visto Michael nessa versão especial que inflamou seu amor por ele. E suponha também que não possuísse um ideal sublime acerca do casamento. Se tal fosse o caso, por que você se sacrificaria por tudo isso? Por que lutar por algo que não vale a pena? Como disse acima, algumas pessoas criticaram o livro do meu marido por propor um ideal muito elevado sobre o casamento. Elas estavam erradas. Somente ideais extremamente elevados sobre o casamento podem ajudar os casais a atravessarem as fases difíceis. Quando o mar está agitado, é importante que o capitão mantenha seus olhos fixos no farol que assinala o porto seguro. A beleza e a grandeza do casamento devem ser o farol constante de vocês, precisamente por estarem ainda tão distantes da praia. Sua fidelidade aos ideais do amor e do casamento dará a vocês a coragem e a força para triunfar. Se abandonarem esses ideais, como seu amor sobreviverá? Uma visão medíocre sobre o casamento leva a um casamento medíocre, e a mediocridade condena as relações humanas. Quantos corretores de Wall Street se dispõem a trabalhar de forma frenética durante toda a noite para ganhar alguns miseráveis dólares a mais? Será que vocês não deveriam estar dispostos a fazer esforços ainda maiores para salvar, aprofundar e aprimorar a coisa mais importante, humanamente falando, que possuem, seu amor um pelo outro? Estão equivocados os derrotistas, cujo vício é antecipar os problemas e as decepções, o que os faz lidar com o casamento como se fosse um exercício ascético que precisa ser tolerado. Vale a pena lutar pelo seu casamento, e nenhum sacrifício, nenhum esforço deve ser considerado grande demais para que você alcance o nobre objetivo de viver uma união perfeita com seu esposo. Quando Michael estiver menos irascível, tenho certeza de que não será necessário convencê-la disso. Nesse momento, o mais importante é fixar esse objetivo de modo tão firme em sua mente que nada o tire de lá. Nem mesmo a mais grave das discussões. Sobretudo nestes dias santos, lembre-se de que as trevas da sexta-feira da paixão se seguiu brevemente à luz gloriosa e salvadora da ressurreição na manhã de Páscoa. Esteja certa de que oração, paciência e um amor fiel e dedicado farão com que seu casamento sobreviva a esses momentos difíceis e alcance a luz radiante que brilha do outro lado. Todo o meu carinho a você e ao seu amado, Lily.